DJs Alisson e Juninho, eles estão comandando o Super Pop. Vamos lá, Alisson! É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Subindo! Abre duas asas, meu avião! E dá-lhe bicada neles! Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Vocês querem, então? Mas agora, Jefferson Pop, por favor, maninho. Joga o bracinho pra cima, quem tá feliz? Quem é de São Caetano de onde vem? E dá valor nessa cidade, Juninho! Valeu, Tom! Valeu, Anjinho! Valeu, minha família Pop! Alisson! No 2, no 3, só na batida assim, 1, 2, 3, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Joga essa mãozinha lá em cima, senhor! Sabe por quê? Ele está... O águia chegou, mãozinha em cima, energia positiva. Mãozinha em cima, energia positiva. Mãozinha em cima, energia positiva. Parabéns, vereador Lúcia. Going to the party, have a real good time. Idônia! Idônia! Idônia! Idônia! Idônia! Um, dois, três, vai! Ei, joga! Endoidecica! Endoidecica! Endoidecica! Eu disse assim, ó! Ele está... O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Eu não consigo ver uma galera agitando. Eu quero logo gravar. Eu quero logo botar no microfone. Eu quero logo fazer assim, ó. Um, dois, três. Isso é super pop! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Os cachorros são muito loucos! É o Top Pop Live! andar de pop live. Eu queria ouvir o DJ Alisson puxando essa galera da direita e da esquerda, puxando todo mundo geral, todo mundo geral, todo mundo geral. Cadê o cara do bar? Alô, você que tá aí no bar, manda gelada que a gente vai endoidar. E aí, Alisson? Juninho, é muito bom te ter de volta aqui com a gente, meu garoto. E a galera que tá feliz aí, a torcida do Paysandu. Quem bota fé que o Remo vai cair pra quarta divisão? E quem bota fé que o Paysandu vai cair também? Quem é do Paysandu, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma. E quem é do clube do Remo? Bate na palminha, bate na... Agora, peraí. É. Não deu Brasil, não deu seleção brasileira. Não deu, né? Mas é o seguinte. Quem é líder do Brasileirão? Quem é Flamengo aí, meu irmão? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. 3, 2, 1, vai! Equipe picão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Mais duas décadas de Alice e Juninho. Bora, Maninho! Não adianta inventar, meu irmão. Esse é o papo. Você partiu meu coração. O quê? E se pra todos não quero mais, eu não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Meu parceiro Pezão, meu parceiro Pezão. Obrigado, Pezão. O jogo virou. Minha madrinha França, cadê ela? Gira, como se não apontou. Dá pra cá, dá pra cá. Me contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Meu maninho Gemac também por aqui, fechados. Guilherme Fabiano. Agora veja só. Lucas Moraes também. Virou. Luciano Moraes. A galera dos cachorros. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão, com a poderosa super divisão. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Tô sabendo? Tô sabendo que o negão da Pescada Amarela tá ali, né? Fale, meu patrão negão da Pescada Amarela! Turma todas! E pra quem gosta do pop, vai endoidar! Agora! Põe a buzina! Estamos de férias! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Só pras mulheres que não têm namorado. Só pras mulheres que não têm namorado. Só pras mulheres que estão livres e desimpedidas, Alisson! Bora ver! Para meu parceiro Degão do Coqueiro, maninho! Bora, meu vereador Lute! Essa é a minha madrinha França! Olha que beleza! Abaixa! Bota a luz aqui, que eu quero uma foto pegando todo mundo aqui de frente. Isso, Lute. Primeiro, cara, na frente de toda a galera aqui, eu quero te parabenizar, assim, pelo cumprimento da tua palavra. No primeiro ano, quando a gente veio tocar aqui, você disse no mandato anterior que todos os anos no seu aniversário você traria o pop pra fazer essa festa. Eu disse, porra, vai ser meio complicado, porque talvez a gente não arrume data todos os anos. Mas ele disse, com meu pai Elias Carvalho, que Deus dê muita saúde pra ele, sempre. Que homem de palavra é homem de palavra nessa porra, meu irmão. Eu quero te parabenizar, primeiro, por isso. E segundo, porque está em São Caetano de Oliveiras, no mês de julho, não é pra qualquer um, não, viu? Parabéns pra vocês aí, ó! Alisson, deixa o primeiro ajustar aqui. Aí você libera aqui, maninho, o number one do meu parceiro, vereador Lute! Bora fazer o seguinte, aqui um copo pra primeira dama, pra dona Ivanilde, e um copo pra você tomar uma, pra gente tomar depois junto, tá bom? Hein? Pode falar, pode falar, pode falar, tá liberado aí. Oi, rapaz, eu ia esquecer de uma coisa. É. A mulher maravilhosa que eu tenho. Aí tu ia apanhar em casa. Essa mulher. Beleza, então. Bora fazer como eu faço sempre, assim, ó. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E um obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado, meu Deus. Sufi. Vai bebendo. Quem é que tá tomando água hoje aí? Bota o bracinho pra cima. Quem é que tá tomando cachaça? Bota o bracinho pra cima. Quem é que tá tomando cerveja? Bota o bracinho pra cima. Bota. Bate na palmilha. Só quem tá solteiro das férias. Bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. Bora, DJ Alisson. Vai fumando e vai fumando. Olha que picão do pop. Bora, negão da pescada. Bora, galera da vigia. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. O que é, maninho? É pensou pra todo lado, pensou pra todo lado. Pensou pra todo lado, pensou pra todo lado. Pensou pra todo lado, pensou pra todo lado. Pensou pra todo lado, pensou pra todo lado. É pensou pra todo lado, pensou pra todo lado. Pensou pra todo lado, pensou pra todo lado. E as meninas? Ô, Os moleques já estão na... Que isso, Alisson? Estão na fita. Os moleques já estão... São eles. Fita. Os moleques já estão... São eles. Fita. Os moleques já estão na fita. E as mulheres não tem nada pra elas, não? As molecas já estão na fita. Os moleques já estão na fita. As molecas já estão na fita. Os moleques já estão na fita. Marido, amigo Eita Figueira da Rádio Liberal FM dentro com a gente. Eita Figueira, nosso produtor da Rádio Liberal, Frequência Liberal. O programa aqui é Rompe Fronteiras e faz a galera dançar os sábados na Rádio Liberal. Meu amigo, produtor Mariano também tá ali. Um abraço, meus fiéis, o Pop Alô Jorginho. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Cadê a torcida do Paysandu? Por favor, joga o bracinho pra cima de novo. Mais outra vez. Quem é do Paysandu? Bota o bracinho pra cima. Quem é do Papão da Guruzu? Só quem é. Agora canta a música do Papão. Vai! Vamos! Que lindo! Quero gritar campeão. De novo, de novo. Vamos! Agora baixa. Baixa, quem é do Paysandu, baixa a mãozinha. Eu quero só a torcida do Clube do Remo agora, por favor. Só a torcida do Leão. Bota o bracinho pra cima. Só quem é do Leão, só quem é do Leão. Quem é do Leão? Uma coisa eu te peço. O quê? Honra essa camisa. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Eu vou dar um papo pra galera aqui, o seguinte. Quem não aguentar até de manhã é melhor ir embora logo, meu irmão, vai! Nós bota elas pra mamar, mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. De novo, mais uma vez, vai, vai. E aê? Será que a galera vai mais uma? Será que a galera vai mais uma? Eu não sei. O Alice é doido, ele faz, vai, vai. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Vocês! Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ah! Pô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Ah! Se eu tiver solteiro. Bora pra cima, bora pra cima, maninho. Vai, malandro. Essas malandras assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Essas malandras assanhadinha, só quebral, só quebral. E abraço toda a equipe do Fofão aqui presente com a gente. Alô, minha equipe do Fofão. Meu amigo Boca de Peixe, professor, tá ali a professora, diretora, vai, assim. Vai novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Se tiver alguma mulher pra dançar aqui no palco, tem que ser agora, vai. É o pique. É o verdadeiro Fundus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro Fundus. Aí. Pode escrever. Nossa, nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com... Levanta esse pauge, tá com... levanta esse pauge, tá com... levanta a gema aqui. Tá com o rabetão com força, com força. Vem tirar o chapéu aqui pros cachorros, bicho. Que baile é esse que tá maior do mundo? É o Jay Smith. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, vai, faz a fila, vem aonde de cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a vez no lindão por causa do... É o Super Pó. Parabéns, Geraldo Lute, tudo de bom, felicidade, saúde, que Deus seja sempre assim, ó. Vai, maninho! Um, dois, três, vai! Vai, tchim, vai, vai, tchim, vai, vai, tchim, vai, vai, tchim, vai. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme. Meu parceiro Baleado da Vigia. Vem dar os parabéns, Bruno Lute. Parabéns, Baleado. Por aí também. Cobre Peixe. A diretora também tá na área. Meu parceiro Negão, também no Coqueiro. Toda a galera reunida ali, maninho. Belém do Pará, Vigia, São Caetano, Santo Antônio do Talada. Todo mundo aqui. Amar, amei, gostar, gostei. Quando sua bunda tiver esse movimento, a gente conversa, tá? Que é? Que é? Quando sua bunda tiver esse movimento, como é que é? Solta a batida então, bora ver! Vai! Vai que eu sei que tu sabe, vai! E as meninas, a comissão de frente! Toca, meu parceiro Jay Fabiano, é agora, atenção, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Um, dois, três, Ellison! Mais uma, mais uma. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Brilha pra mim também, sol. Faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. Quem é que tá de férias? Bota o bracinho pra cima. Toda vez que você sai, vem. O mundo se distrai. Quem é de Belém do Pará também, bota o bracinho pra cima. Vai, toda vez que... Quem é de São Caetano, bota o bracinho pra cima. Quem fica, ficou. Sai do chão, vai, vai. Pitbull de Vigia e a sua loira Prime. Alô, Pitbull, um abraço do Juninho do Alisson. Esquece, preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Você me faz Serão do Paulinho de Beleza, maninho. O Lourinho do Pop daí com a gente também. Aquele abraço. A banca Pop também. Light e também o Edson. É assim, ó. Quero ver essa galera aí, doidão. Pega a visão, pega a visão. É Jay Smith, MC Loma e a gente. É aniversário do vereador do povão. Mãe. Cê bruxa. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Por aqui com a gente o alemão, o negão do coqueiro, o Maurício, o Alex rompendo fronteiras, o Ney da Pedreira, a primeira dama, Cristiane, Ana, Fabiane, Simone, Lene, e quebrando pra cima, papai. Você dá show, quebrando desse jeito, novinha, você dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Ai, não para, continua que o Jerry Smith gostou. Desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, desse jeito, dá show desse jeito, Ellison dá show. É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Quero ouvir o gritinho, hein? Me perdoa. O gritinho. Porque só apenas começou. Já lancei três ritmos, presta atenção. A gente batendo saudades aqui, Ellison, do Manga Larga, e a nossa madrinha é França. E aí, piloto, bora, Karen! Tudo nosso! Matheus, Camila, de Castanhal também! Pra cima! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morinha, parceiro, jogando Anderson do Tauá. Anderson do Passinho, galera, 100% do curtição. Valeu, Anderson. Morinha, jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morana jogando, Morinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim, você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim, você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim, você é a número um. Só se descer, só se descer, só se descer, só se descer, descendo, descendo. Mas Juninho, sem música não, tem que ser assim, ó! Ela me fez comprar um carro. Vocês, vocês, vocês. Eu amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado. Eu esqueci da nossa nutricionista Kelly. Fechado. Oh, tô parecendo. Me deu um tênis de presente. Yeah! Falou que a botina não combina mais com a gente. E atenção pra cantar, hein? Mas que menina indecente. Aí não aguentei. Agora eu quero ver vocês bem fortes. Se não der certo, manda pra onde? Vá pro inferno com seu amor. E aí, safadão? Sabe por quê? Que eu não te largo. A danada. Sabe por quê? A safadão. Mares, sabe por quê? Quando eu crescer, eu quero ser igual você, safadão. Nessa garagem não. Mas eu tô aqui, ó. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela vez. Mas como eu ia imaginar. Agora é o seguinte, fala pra mim como é que tá aí embaixo. Canta, vai. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. O amor que eu sinto por você. Bora, pessoal. Nada disso você deve entender. É o homem de todas as horas. Ele de um lado e a madrinha do outro. As horas. E a volta da madrinha e do culpado. Bora, manga, bora, França. Olha, mais tarde tem aniversário, Ellison. Vamos curtir. A nossa seguidora Dayara Rendeiro e a Rafaela Rendeiro também aqui com a gente. Alô, Dayara, alô, Rafaela. Já começou o aniversário, hein? Eita, Jorginho. Pra que se desenvolver? E aí, pai? Tiaguinho! Tá de boa aqui no pó. Equipe Coyote, Elison. E o negão da pescada amarela. Daqui a pouquinho ele vai dançar aquele shot gostoso que eu sei que ele gosta. Vem cá, meu preto. Pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Vocês! Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Olha aqui, Alisson. Vem na sua frente aqui, ó. Meu amigo negão da pescada amarela, maninho. Amigão nosso. E ele disse pra você que tem surpresas pela frente aí, viu, maninho? Levanta a mão pro Alisson, tá te vendo aqui, ó. Vem aqui, ó. Esse tem sangue pop na veia! Olha o tava da saúde, papai! Fica aqui imaginando, mas como pode. Os irmãos Cardoso, também o Túlio Cardoso, Thomas Cardoso, Henrique Playboy, Andrei Arminho, valeu! Parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Parabéns a você. Bora, Fabiano! Minha paixão não é você. E sábado com as amigas na praia de Jacumã. Bora! Também leva zinho que hoje vai rolar. Eu tô embrasadão. Vai virar. Meu paredão. 1, 2, 3, 1. Então, aumente o volume. Porque quem vai pra praia amanhã curtir o comandante. Vamos quebrar, menino. Sai, vai. Tá no sangue. Eu uso o choque, galera. Baleado da vigília, cruzada. Vai. E sábado com as amigas, a praia de Jacumã. Meu amigo Luiz também tá aí da vigília. Alô, Luiz, um abraço. Acha graça, meu irmão. Pra cima, bora, vai! DJ Sávio aqui, Eris, é da sua maior consideração. Aprendeu uma dança que é bom demais. John Rio! Vivência da batida do papai. John Rio! Tudo nosso produtor de comunicação no município, alô, Sávio! John Rio! Rasga a porra desse golpe do paredão. Que eles dão valor, é esse aqui, ó. Live. Bora, DJ Alisson. mais uma, um beijo é para não! Ô, minha diretora! Fica, né, Thiaguinho? Né, Jorginho? É. Né, Pezão? Eu sei que não. Nossa história Ellison. De amor eu sei. Hey, não acabou. Eu sei, foi sem querer. Magoei você. E a Kelly, maninho? Você chorou, fui eu. Tamo junto, hein? Por não escutar o que, negão do Boqueiro? E a família do Marex ali, ó. Não pude imaginar que pudesse amar. E o Mauro do Mauro Som? Alguém tentou sim. Fiquei com medo e fugi. Mas aí, ó. Não era essa, Elisson, era essa aqui, ó. Essa distância me mata. Eu e toda equipe Super Marex também. É super! Super! Eu quero te amar e ser feliz. A você do meu amor. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, minha? Yo, yo. Deixa eu sujar que ela vai usar amanhã. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. E lá vem mais um. Gimaki, ele lembra daquela. Aí ele pergunta, Juninho, qual delas? Aí eu não sei. Diretora Monique, você e o professor Mogaribe. Sempre escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei. Analisa o pezão no pop. Ele já pegou a Marina, hein? Olha, chulapa nela. Por caminhos estranhos eu andei até te encontrar. 3, 2, 1. Meu primeiro amor. DJ Ellison. Vai, mortal. Você me mostrou. E o neguinho pescado, Ellison. Ele é gerente do Meguinho da Pescada. O Pretinho Pescada. Dá-lhe mais uma, mano. Ellison. Não existe fronteira. Denilson Souza. Me segura. Valeu, Denilson. Não existe barreira que eu não possa trair. Alô, Lute! Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar. Me separa, a gente se ama. Na cama. Bem na lama. vou separar nós dois. Cê é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. DJ Ellison. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com nosso amor. Tirar você de mim. E o nosso amor? O nosso amor. Todos querem pôr o fim. Mariano Velha Guarda. O nosso amor. Altos Remix. Todos querem pôr um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Por que, bebê? Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só te ver. Eu quero só. Você mexe, maninho, com o coração do meu amigo Louro Barra. Aí ele lembra. Aí, Louro, você é seu grande amor. O Maniçoba também. Só a galera fiel do pop. Mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atender. Sexta-feira que vem, Salina! Um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Vou no pop e vou fazer o S. Com DJ Ellison e Juninho Pop. Vou dançar no Águia, você vai curtir os melhores sucessos. Para as pessoas que incentivam a gente, maninho. Está povão arrastando a multidão. Meu amigo Meio da Pedreira. No Águia. Ele e a sua esposa. Tô no pop. Elas eu tô no pop. E vou fazer o S. E sempre faz o S. Com DJ Ellison. Dona Rafaela. E Juninho. O Cristiano pop. Também. E Ana. Fabiane, Águia. Simone e Alene também. Bora trabalhar, Alene. Atenção, Manel Gentil! Atenção, Manel Gentil, cara de balsa! Comparecendo aqui, rapidinho no Pop Live! Irmãos do Sul. Já consideraram eles e Juninho? Tô e Nandinho, o Everton e o meu Xará Júnior. Sou H de fogo. Bora, papai. Louca por você. Me leva ao infinito, me faz renascer. Um novo cenário, agora entendi. Life. Sou no céu e pego o chão. Chique aí no meu telão. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns. E aí, piloto? Nossos que estão dentro do mango, olha a madrinha. Pode crer, maninha. E aí, Matheus? Não aguento aceitar que a... Direto de Gaxangá pro show do Pop. Aquele sentimento. Cadê o Clebinho? Cadê o Chico? Não é bom nada. R.A. Boutique, Alisson. A nossa história chegou ao fim. E a moda que veste a gente. Sinto em mim. Olha o Duque aí solto na rua. Ainda tem o seu nome. Ei. E o meio diazinho aqui, ó. Também tem o seu nome em mim. O quê? Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Nosso parceiro Edi Vieira, Alisson. E produção no nosso programa. Tenho seu nome. Muita coisa boa pela frente. Te prepara, maninho. Também tenho seu nome. Égua, Dudu, é tu, meu irmão. Vou já pra ir contigo. E aí, maninho, igual papo, igual papo, mais um. É muito som, muito som, muito som. Aí, DJ Alisson. Tempo bom, meu irmão. Músicas de letra que a gente parava, escutava, pensava, refletia. E o pop aqui. Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém? Se me perguntar, não sei. Alô, Gemar, que é Luziano. Paradinha aqui rapidinho. A música amiga, o sistema que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adora. Lucas Moraes! Sabe, aquilo foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, um momento de amor. E o meu DJ primo Fabiano! Cadê você? Quero de novo. Olha essa onda, meu amor. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Bora, boca de peixe. Só uma noite de amor. Seu lugar, tu já sabe, meu irmão, é aqui no Pop! Faça o S pra mim, faz!